Deus, hoje o que eu quero é me entregar por inteiro em tua presença. Ficar a sós, ouvir tua voz, estar lado a lado. Hoje eu não quero poder, eu não quero glória, só quero teu abraço. Deus, hoje o que eu quero é por um momento conseguir esquecer deste mundo tão mau, tão banal, e somente a ti me render. Quero sentir o embalo das tuas mãos acalentando minha alma, sentir teu carinho, descanso, aconchego e calma. Eu quero ver as minhas feridas sendo curadas. Quero sentir essa dor que me oprime sendo tratada. Quero que sondas o meu coração, entenda sem que eu fale. Quero o teu abraço e abraçado ficar à vontade. Parará, tenho sido esmagado por tanto trabalho e anseios da vida, que às vezes até me esqueço de dizer que te amo, e lá se vai mais um dia. Preso a este mundo e sem sentir o prazer de tua companhia. Mas abri os meus olhos e agora eu estou determinado a viver cada dia com verdade e vontade de estar ao teu lado. Por mais que este mundo queira me afastar, minha alma só pede pelo teu abraço. Eu quero ver as minhas feridas sendo curadas. Quero sentir a dor que me oprime sendo tratada. Quero que sondas o meu coração, entenda sem que eu fale. Eu quero teu abraço e abraçado ficar à vontade. Eu quero ver as minhas feridas sendo curadas. Quero sentir a dor que me oprime sendo tratada. Quero que sondas o meu coração, entenda sem que eu fale. Eu quero teu abraço e abraçado ficar à vontade. Quero teu abraço e abraçado ficar à vontade. À vontade.